Seção 18 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 18. Jesuítas e Frades. Que o mundo antigo serga e lance a maldição sobre vós, remembrando a negra Inquisição, a hidra escura e vil da vil teocracia, o santo ofício, as provas, o azeite, a hegemonia, Lisboa, Tours, Seville, Nantes na tortura, na fogueira Grandier, João Rus na sepultura, Colombo a soluçar, a gemer Galileu, de mil altos da fé o fumo enchendo o céu, que a maldição vos lance a pena do gaulês, tendo por tinta a borra das caldeiras de peixe, que o germano a sangrar maldiz em férreos hinos. É justo. A história cega, aquentando o estilete nas brasas que apagar não pôde o guadalete, tem jus de vos marcar com o fel do labéu, como queima o carrasco o ombro nu do réu. Mas enquanto existir o grande, o novo mundo, ó filhos de Jesus, um cântico profundo irá vos embalar do sepulcro no solo. A América por vós reza de polo a polo. Dizei-o vós, dizei, tamoios, guaranis, iroqueses, tapuias, incas e tupis. A santa abnegação, o heroísmo, a doçura, o amor paternal, a castidade pura destes homens que vinham, envoltos no burel, a derramar dos lábios o amor, divino mel, o perdão, óleo santo, a fé, mística luz, e o Deus da caridade, o pródigo Jesus. Oh, não! Mil vezes não! O poeta americano vos deve sepultar no verso soberano, pano negro que tem por lágrimas de prata as lágrimas que a musa inspirada desata. Se aqui houve cativos, eles os libertaram. Se aqui houve selvagens, eles os educaram. Se aqui houve fogueiras, eles nelas sofreram. Se lá carrascos foram, cá mártires morreram. Em vez do inquisidor, tivemos a vedeta. Loyola, aqui foi Nóbrega. Arbus, foi Anchieta. Oh, não! Mil vezes não! O poeta americano vos deve amortalhar no verso soberano, pano negro que tem por lágrimas de prata as lágrimas que a musa inspirada desata. Fim de Jesuítas e Frades.